Agora existem três coisas, irmão, que o Senhor quer trazer sobre nós no mover de adoração. Se estamos no mover de adoração para termos mais intimidade com Ele e Ele realizar o que Ele quer em nós, e claro, prioritariamente entronizá-lo, e Ele age, Ele é entronizado no meio dos louvores, não só aqui dentro do templo, do santo templo de Deus, mas dentro de você, por onde você andar, a noiva andando pela rua. Se Ele é entronizado no meio dos louvores, quanto mais eu louvo, mais Ele é entronizado. Você já viu o presidente chegar numa cidade? Você já viu o presidente chegar numa cidade? Você já viu o arsenal de carros e seguranças e guardas e helicópteros que vem antes dele? Junto com ele e depois dele? Para tudo. Para tudo. Não deixa entrar, cerca as ruas e os helicópteros por cima para um presidente. Um sujeito, com todo respeito, um humano. Agora, quando Deus vem entronizado, irmão, o arsenal que vem antes dele, com ele, depois dele, extrapola qualquer dimensão humana e os demônios têm que fugir. Já vem lá o rei, já vem ele, limpa a área, senão nós estamos fritos. Lembra o que aconteceu lá no templo de Dagom? Os filisteus colocaram a arca de Deus lá dentro do templo, aos pés de Dagom. Foi literalmente isso. Ah, olha onde eles estão nos levando. Olha onde eles estão nos levando. E lá do outro lado os demônios vão vir assim: ai, ai, ai, olha a besteira que eles estão fazendo. Olha quem que eles estão trazendo para cá. Corre, corre. E eles correram tanto que derrubaram a estátua de Dagom. E a Bíblia diz que ela caiu e se espedaçou diante da arca. Eu e você como adoradores dentro de casa. Só você crente. Mas adorador o Senhor, os demônios começam a enfraquecer. Tem que ir embora, corre daqui. Está ficando opresso esse lugar. O crente está chegando do culto, está ficando opresso. Vamos embora, vamos embora. A adoração vai entronizar o Senhor, que vai limpar o ambiente. A vida de adorador, a integridade, como Asaf ministrou ontem. A integridade traz a glória de Deus, a transparência, a santidade. A vida correta traz, atrai a glória de Deus. E se Ele vem, o arsenal, as milícias tomam lugar, limpam, põem o tapete vermelho, liberam as áreas, faz guardas em todos os lugares, as esquinas ficam todas cercadas, helicópteros por cima, e você anda no meio do perigo, mas anda todo cercado, porque a glória de Deus está com você. Entra no meio da idolatria, no meio da prostituição, entra no meio da macumbaria que possa ter na sua família, entra no meio lá dos teus familiares, dos teus vizinhos, e vem a glória do Senhor limpando a área, e as fortalezas do diabo começam a se enfraquecer naquele lugar. Mas eu tenho que lembrar também que quando eu adoro, eu estou em comunhão com Ele, Ele continua investindo na minha vida. Bem, presidente, se o senhor está aqui, o senhor veio aqui dentro, está cercado de guarda aí, eu não preciso nem, posso deixar meu carro aberto ali, não vai ter problema nenhum, pode, filho. Ninguém aqui não tem, os guardas estão cercando tudo aí. Então, presidente, já que o senhor está aqui, senta aqui comigo um pouquinho, senta aqui, filho. Senta aqui, presidente. O negócio é o seguinte, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou querendo isso, estou querendo aquilo. E tem outra, eu queria ir morar lá com o senhor, naquele palácio lá que o senhor mora. Eu quero ficar o dia todo lá com o senhor. É mesmo, filho? Quero, quero. Mas olha, eu vou pensar. Não, pensar nisso não. O senhor não sai daqui se o senhor não me levar. Eu quero andar com o senhor agora. Eu quero ser seu ministro agora. Eu quero andar nesse carrão que o senhor anda aí. Eu quero ter esse padrão de vida que o senhor tem. Quer mesmo, filho? Quero. E aí, o poderoso, que não é o presidente daqui, não. É o poderoso. Porque ele veio. E ele começa a receber isso de nós. Ele falou assim: eu invisto em você, filho. Eu vou abrir seus olhos. Eu vou te mostrar isso. Você vai ser um dos meus ministros nesta terra, filho. Eu vou colocar dons e talentos em você, filho. Aqueles que eu já tenho dado a você, eu vou ungi-los e dinamizá-los, filho. Eu vou te fazer prosperar. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, filho. E tudo que você fizer vai dar certo, filho. As pessoas virão e se alimentarão de você, filho. Você vai ser um que alimenta vidas. Você vai ser um que dá sombra e descanso a muitos. Eu vou te colocar em posições estratégicas, filho. Eu vou te honrar, filho. Porque quando você for honrado, eu estarei sendo honrado diante da sociedade. Então, três coisas que Deus vem e coloca e trabalha em nós para nos levantar como essa geração que vai dominar e reinar em vida. Primeiro, caráter. No capítulo 11 de Levíticos, nós lemos no versículo 44, abra comigo, o livro de Levítico, no capítulo 11 de Levítico, no versículo 44, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. É impressionante que algumas outras versões nos dão a impressão de uma ordenança de Deus. Se vire, seja santo. Mas o que Deus está querendo dizer, na verdade, é assim: eu sou teu Deus. E se eu sou teu Deus de verdade, você será santo. Então eu e você podemos dizer: tu és o meu Deus. Isso não é uma declaração apenas. De fato, tu és o Deus da minha vida. Então eu sou santo. Primeira coisa, primeira característica que Deus coloca nesse líder que ele está levantando nos dias de hoje: caráter. Caráter de Cristo. E santidade expressa tudo de um caráter íntegro. Não busca seus próprios interesses. Não age inconvenientemente em prol de si mesmo. Não simula situações, frases, palavras, histórias em benefício próprio. Nunca pensa primeiro em si mesmo, mas pensa em abençoar os outros. Caráter. Integridade. Honestidade. Transparência. Tem dois guitarristas. Ele chega honestamente para o outro: irmão, você queria tocar hoje? Você pode tocar, eu dou meu espaço para você tocar hoje. Está expressando caráter, porque ele não está invejando, ele não está dominando minha área. Caráter. Santidade de Deus traz caráter cada dia mais puro, integridade. Eu vou estar lá. Tal hora eu estarei. Tal hora eu estou. Caráter. Eu precisava de um irmão que pudesse ir para mim lá no aeroporto pegar uma caixa. Alguém possa fazer isso para mim, por favor? Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado, irmã. Mas tem hora que a minha esposa fala assim: vai lá na geladeira, pega água para mim. Ah, meu Deus. Ah, eu não dou conta de levantar mais não, Dani. Nem. Você já viu que a gente pros outros faz tudo? Oh, perfeitamente. Não, nenhum problema. Oh, não. A toalha custou R$500, tem 10 anos que você tem ela e nunca usou, mas agora o pastor vai lá e você põe a toalha. E o pastor derrama o suco de uva na toalha. Não se preocupe, pastor, essa toalha agora, não se preocupe, que coisa, não. Ih, pastor, isso não tem valor, não. Mas se foi o de casa, seu estúpido, não está vendo? Há quantos anos eu guardo essa toalha? Custou R$500. O mesmo padrão de justiça, tanto para os de casa quanto para os de fora, de relacionamento representa caráter. Eu não viro para esse irmão, falei assim, irmão, pega ali. Ele falou assim, não, pega. Vai tomar banho, cara. Qual que é a sua? Tá achando que eu sou o quê? Qual que é, meu? Tudo eu nessa casa, tudo, todo mundo monta em mim, sabe? Eu vou embora um dia, eu vou morrer, eu quero ver se vocês vão sentir minha falta. Esse diálogo manso, humilde, carinhoso, a gente não vê nos relacionamentos. Se eu pedir, irmã, por favor, pega ali para mim. Ah, claro. Ah, claro. Eu peguei o copo para ele. Mas para os de casa, não. O pastor fala aqui, irmão, irmão, olha o jeito que você estava. Que pastor, agora pastor. Mas o que vem de fora, você viu como é que ele falou? Quando temos caráter, nós temos um padrão de justiça e tratamos todos do mesmo jeito. Primeira característica que falta em todo líder que não tem o Espírito Santo: falta caráter. Me fizeram um convite para ministrar num determinado lugar. E a primeira coisa que eu pensei foi: vai ser bom, porque eu posso levar minha família, vai ser joia. Eu vou aproveitar, vai ser joia. Mar, hotel, praia. E o Espírito de Deus falou comigo assim: essa é a tua motivação, filho. Aí um outro ligou, falou comigo assim: pastor, olha, arruma a data, nós vamos te colocar na casa do presbítero mais rico da igreja, você vai ver que casão, tem uma suíte, tem piscina, tem tudo para você. Ele falou assim: obrigado, irmão, eu não posso ir. Caráter, Deus vai trabalhando isso na minha vida, para eu nunca ir atrás das coisas de Deus por interesse pessoal. Integridade. Integridade.